Terra, baixado, travado, voo no 60. Afirmativa, guarda apenas a pista livre, Boeing 737 da web já iniciando a rolagem, cabeceira 1-0. O voo no 605. Guarda a pista livre, 60. 605, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 062 a nós. Pouso autorizado no 605. Webjet 5722 decolou ao Zulu 4. Chama agora o controle 198, bom voo. Controle 198, boa. Controle Salvador, bom dia, Objet 5722, decolado, cruza 2400. 5722, contato radar, suba 320. Sobe 320, 5722. 3890. Gente pro limite o localizador, reduza para 220. Até a pau, limite localizador, reduzindo para 220, gente. Nós somos o número 1 para aproximação, senhor. Agora que o número 1 pousou, sim. Nossa, podemos voar na prova de Sintra, interceptar o final? Melhor completar a chegada. Ok, gente. Direito 1-2-1-9. Direito 2-1-9. Rodou, bom dia, voo no 605. 605, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3. Total 9910 para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Tá, ok? 3890, prossiga táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Localizador total 9900. 3153, torre 186. 186, tá atrasando 53. Total 9910, torre 186. 1867. Webjet 5722, Recife 260. Embaixo da vara? Afirmativo, senhor. Tráfego avisado. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 062 nós. Livre pouso, pista 10, tá? 3153. Ingresse Juliette ou Índia para o portão 3, ok? Lá passagem ao Sam, depois Juliette ou Índia, 03. Por 2 na aproximação total. Juliette, repartir. Curva direita pro 350. Prova 350, Salvador, pode ser. 5316, reduza para 250 nós e desça para 2000 pés. Curva à direita pro 010. 010, é 722. Controle 5722. Solicitar uma posição possível para realizar a opção na queima de combustível. Tem condições de fazer na presente? Afirmativo, estou na presente realizando a opção 722. Pela esquerda. Curva pela esquerda. Salvador, bom dia. 3290, ponto de espera, pronto. 3160. 2150, permanece, velocidade? A critério. Prato, estranho, né? 9 via 390, via previsto 58. Subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5194 é o código, 198 é o controle. 3. Faixa travada, livre pouso, certo? Zero, saída Puka, Aracaju, 198 o controle, não copia o transponder, por favor. 5114. 1-1-4, copiado, gol 1-6-4-2. Salvador, uma boa, Sante 1-5-3. Sante 3-1-5-3, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Salve, Salvador, bom dia, gol 1-8-0-4, informação para trás. Gol 1-6-4-2, cotejamento correto, chama para puxar bem questionamento. 1-8-0-4, aguarde o contexto. Para dar uma papo, gol 1-8-0-4. Ali mantém cabeceira 1-0. Confirma mais um exposto 3 no meio. 1-0 no 3. 1-0 no 3. Entrar na meia. No solo de 2-4, 1-2-1-9 agora. 2-1-9. Total 9-9-1-0, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Rua número 2 para cópia, 1 minuto. Decolar 227, chama agora o controle de 198, bom voo. 198, bom dia. Controle. Salvador. Comandador, bom dia, Altan 3890, transfere. 3890, contato radar, Sandra 330. Atenção 330, 3890, Altan. Autorizado, ILS. Autorizado, ILS, aqui foi o 5306. Objeto 5722, a seu critério, a proa de duna para aproximação. Sente, reporte no término, a proa no duna. Pronto para copiar? Pronto, 1804. Autorizado Galeão 360, via para o ISP 50, me deve, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano, subida da EL, Leda, me deve, primeira curva à direita após a decolagem, 51117 é o código, 098 é o controle. Autorizado 360, né, WISP 50710, Upper November 857. 7 seguro, eu preso Luna 6 grupo, eu preso Luna 4 leva cena para Galeão. Dael, Dael, left, Bidev, a saída, curva direita para a decolagem, 5197 é o transponder, 198 controle, voo 1804. Só confirma na subida, Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, voo 1804. Correto sobre a puxa sonar. Reporta acionamento, voo 1804. Muito bom dia, voo 1607, sinal de 5, centro da Golfo, para a transição nacional. Minutinho, cópia 1607. Sente. Voo 1705, pronto para cópia. Brasília aprovado, nível de voo 360, via Pesulu 17. Subida gole transição ofício, primeira curva direita após a decolagem, 5121 é o código, 198 é o controle. Correto, chama para puxa sanar. 1607, pronto para cópia. Pronto para cópia. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Peruísque 50. Subida da EL, Leda, Bidev. Curva direita após a decolagem. 5115 é o código, 198 é o controle. Afirmativo, strip 5316, altímetro 1013, tráfego já avistado. O trem já é embaixo travado? Acho travado. Afirmativo, tem seu pouso autorizado na pista 10. Vento 100 graus, 107 nós, trip 5316. Livre pouso, 10-5316. 114, abaixo, cópia. Rio Azul, passo 149 para Santo Lima, nível 360, 5-2. 4149, aguarde cópia. Aguarde, passo 149. Meia no solo, 35, livre direita, chama o solo em 121, décimo 9. Lembra na Fox 219, 5316, obrigado, até logo. Até daqui a pouco. 5316, Fox Trot. 5-3-1-6, bom dia. Táxi autorizado Alfa Quilo, Pátio 3. Bom dia, Alfa Quilo, até o Pátio 3, 5-3, 5-6. Autorizado, já preenche táxi 1804. Autorizado, é porta táxi 1804. A vai ter 9660, prossiga. Só um minuto, cópia. Voo 9607, gate 100 para pushback, estacionamento. Autorizado, chama para início táxi, o 607. Gente, autorizado, 607. Tipo 5514, pronto para cópia. Copia. Está autorizado Aracaju 190 via Golf 677. Subida Pucaracaju, curva esquerda, pista 10, corrigindo. 5126 é o código, 5126 e o controle 198. Autorizado 190 para Aracaju, via Golf 677, com curva esquerda após, declarado 10. 3 por 5126, controle 198, 35, 514. 5514, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Solo Gol 9642, box 06, puxa acionado. 1642, autorizado, chama para início táxi. Gente. Azul 4149, copia. Escuto, 4149. Campinas aprovado, nível de voo 360, via Pêsulu 6, BHZ, após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5112 é o código, 198 é o controle. Azul 449, autorizado Campinas, nível 360. De corda 1-0, curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge. Onde for Perizulu 16, BHZ, conforme o plano. Então, 5112 e após controle. Correto, Azul. Chame para pushback acionamento. Tá pronto no Uno, Azul 4149. No Uno? Ciente, está autorizado. Chame para início de táxi. Chamar a península do táxi, 4149. Salve Salvador, Salve Salvador, no 605, autorização Galeão, ciente da Golf. 605, agora de cópia. Da Alcesa, da El? Da El, afirmo. Abaite é 9660, pronto para cópia. Está autorizado Sierra Novembro Hotel Papá, uma centena, vai prosseguir direto na rota. A subida Momo, Albo, após direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5105 é o código, 5105, e o controle é 198. E o autorizado conforme uma centena, decolando com Momo à esquerda após decolagem, Momo e Albo. As outras estações que é condição de decolar da esquerda. Como 9660, afirmativo, então vai decolar a 35 e com curva, continua a curva à esquerda, tá ok? E o resto permanece igual. Me confirme o seu pátio, por favor. E o POB? Afirmativo, estou no táxi, informe o POB à torre e chame a mesma em 198, corrigindo, 186 agora, por favor. Paulo Gol no 804, está pronto para táxi com 167 a bordo. 0352, autonomia, alterna o Campinas. Alterna? Campinas. 804, está autorizado táxi inicialmente até através do portão 8, aguardando para prosseguir. Autorizado até através do portão 8, aguardando para prosseguir, o Gol no 804. Lô 715, ciente, aguarde. Zero cinco, pronto, cópia. Copia. Galeão aprovado, nível de voo 360, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Bridge e a Foz conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem. 5124 é o código, 5124 e o controle 198. Está autorizado Galeão, 360, Peruísque 50. Da 90-107, Iago Romeu, 2016, 30, comando o plano, da El, Liga, Bidev, curva direita, pode decolar, 124, 198. Só confirmando que após Bidev, a aerovia Upper November, 857, ok? Correto, chama para puxar acionar. Solo Salvador, voo 1642 para o carro, 67 a bordo, 3 horas e 5, altera na Fortaleza. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 1642.